Bora chamar ele, bora chamar ele aqui, ó. Peraí. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papudinho. Olha, DJ Rebelde, eu já tô com a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dá-lhe, maestro. Vai na manha, não vai acelerar. Já te curou, não já, carimbê? Amém, Senhor. É mi caceria, hay una paloma. É mi caceria, hay una paloma. Não te sabe. Eu não vou se atrapalhar aí, hein? Não te sabe nada, confunda choruda. É mi caceria, hay una paloma. É mi caceria, hay una paloma. O Rebelde tá suando frio aqui. Vai levar. Olha a Suzy Gouveia pra cima, Suzy. Suzy Gouveia, a referência no baile valsado, com estilo e categoria. Ficando velho mesmo, né? Cris Salazar, Suzy Gouveia. Pra cima! Aqui uma velha guarda. Olha o caminhado. A mim me gusta pra ficar, por tu mola, vai bailar. pero es por de apretar, desde que te mortifica. Y lo mejor de Francisca es la forma de tangonear, pero el modo de apretar me trae que te mortifica. Báilame así, Francisquita, es que por ti yo me muero. Y si tú me das tu vida, para mí será consuelo. Báilame mucho, Francisca, aprieta ahí y verás. Quero ver vocês arrancar a tábua do pureza, meu irmão. Tá na hora de fazer outro piso, né? Como lo bailo, Francisca, hasta por la madrugada. ¡Ostala! ¡Quiero ver! Agora que chegou o homem. Chegou o tema, irmão. Então arreda. Estão com a gente aqui no Burezinho. Segura o homem, papai. De tanto la bailaba, de tanto la bailaba. El baúl tengo repleto de tanta pollera. El baúl tengo repleto de tanta pollera. A esa negra soledad no le voy a lavar más. A esa negra soledad no le voy a lavar más. Esas polleras del diablo tuitica la guarripia. Esas polleras del diablo tuitica la guarripia. ¡A los suyos! DJ Rebelde! la colora, la vela pollera azul, la blanca y la colora. Ahora me mandaron una camisola almidona. Ahora me mandaron una camisola almidona. Ya casi no tiene alegría. Hoy mi corazón tan enfermo, ya casi no tiene alegría. Isso que eu gosto de ver. Quando ela vindo pro salão, vindo fazer maquiado. Vem, vem, vem. Isso no internato, moleque, vou te contar, hein? Ei, Arthur. Fechar a sequência com essa aqui, ó. Bora, bebirinha, só bota tudo, hein. Un palito, que ya cae, dale un palo, que ya cae, un palito, que ya cae, dale un palo, que ya cae, un bola pelo azul. Que ya cae. Bota até o ruim, meu irmão. Só dançou uma ruim. Olha o rebatismo. Dile a tu madre que te deje y ahora vela y si no te deja ir, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera. Marinaldo, a fim de aprender, moleque. Tá difícil, né, Marinaldo? Tá difícil traduzir esse espaço aí. Tô passando bola, avisando os lá da Toca da Santana. Cachadinha, tu madre que te llega, luperón que allí están, las hermanas tuyas cambiaron, la religión cambiaron, la religión a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía, a todo tiro pa, vida mía. Thank you. salva de palmas aí, né, gente? Afinal de contas, não é todo mundo que esteja em forma nessa pandemia, né? E dá-lhe essas pernadas aí que vocês deram. Parabéns, hein? Valeu, hein? Muito obrigado. Bora prosseguir a nossa festa! Olá, família saudade. Família saudade. Família saudade. Sejam todos bem-vindos à nossa viagem ao mundo da recordação. O maestro chegou. DJ Rebelde, Rebelde. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. E as músicas que já foram sucesso, hoje você ouve aqui. DJ Rebelde Saudade, tocando as músicas do passado pra você dançar. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. DJ Rebelde, o maestro da saudade, da saudade. Uma viagem no tempo. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui, aqui, aqui. Vai começar. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. A primeira pedrada de esquiva. Onde da felicidade eu convidei a saudade pra comigo conversar. DJ sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Põe o capacete, põe o colete pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Minimã Rosa comigo. Hoje no Purezinha, curtindo a nossa terça-feira. Obrigado, mana. Sua imagem, fica à vontade. Minha amante a mim. Vamos lá. Foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade. Que amiga Fernanda, não voltou. As nossas manhosas. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Dizer que seu adeus DJ Rebelde nos momentos meus. Vivo vida sem sonho. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente, Ele no sonho me dizia: foi difícil suportar. Minha cruz era pesada, eu não pude carregar. DJ Rebelde. Lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço. Siga feliz, meu bom rapaz. Aí eu confesso. Aí confesso que chorei demais. DJ Rebelde. Ao ver Evaldo Fraga outra vez falar. Chegou a sequência, meu irmão. Numa veste branca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. E aí? Eu sonhei com Evaldo, sonhei. O sonho foi. Repouso em paz que um recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz que a cruz eu levarei. DJ Rebelde! Aí confesso que chorei demais. Vendo Evaldo Braga outra vez falar. Numa veste branca sempre a cantar. Mão sempre a rezar. Alô, Silva Original. Eu sonhei com Evaldo. DJ Rebelde. Mas que um recado eu darei. Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou: nunca não. Muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Ela me disse que existia um alguém na minha vida. Égua da cigana. E me amava loucamente. Minha estrada seria florida. Alô, cigana! Cigana, somente verdade para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era dona do meu coração. Já pensou, rapaz? Cigana, somente verdade para mim você falou. Lá no Veropa, cigana. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. E aí? Conseguiu adivinhar quem era dona do meu coração. É pureza terça-feira. Quem era dona do meu coração? Saudade. Quem era dona do meu coração? O quanto ele não foi no Veropa? Ele ficou na casa dele chorando e rezando, esperando ela voltar. E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome gritei, você nem ligou. Se existe alguém que queira o coração tão magoado deste pobre desesperado, não tem nem onde morar. Tá quase. souber de um outro alguém que esteja sozinho e foi enganado e queira carinho, venha comigo falar. É purezinha! Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei. E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei. Você falou que só a mim amava, me deixando nesta estrada. Meu amigo Marcelo e a Thalita estão com a gente no Pureza recordando. Fala, Marcelo! Sempre falei, só com você me casaria, mas com o tempo é que fui ver. Pois é, né? Me enganei, foi um sonho, acordei. Quando a gente abre o olho. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus nosso Senhor. E até cantei, cantei e rezei, Ave Maria pro nosso amor. Reza aí! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, muitos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus, nosso Senhor. DJ Rebelde! Rezei, Ave Maria, pro nosso amor. Foram tantas brigas. Olha o motivo aí. Tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Era você comigo. Só isso, meu. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz. Minha amiga Nete aí das Sereias. Como eu te faço. Abração carinhoso do Rebelde Nete. Valeu! Foi um grande amor, mas foi aí, tantas brigas. DJ Capacidade! Tantos desencontros em nossas vidas. É Rebelde! Nossa, vai tocando a saudade, tá na categoria. Interrompida. Vai WK! Nem eu nem você nos deixávamos sós. Cardoso! Tudo que eu queria era você comigo. Bora chupar que amanhã é quarta, meu irmão. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o não faz isso. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança de te ver voltar novamente. novamente a meus braços. Saudade! E me fazer feliz, assim como DJ Rebelde! O amor ficou somente a lembrança. Ela é fácil. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Qualquer dia desse. Saudade lá do Mado Cardoso, DJ Dil Saudade e DJ Cosminho, Mado Cardoso, domingo. Já não podemos dialogar, não sei o que será o nosso amor. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ah, Rebelde. Original e Dona Valéria. Esse casal dá show no Baile do Maestro. Baile do Maestro. Vai, Silva! Está me deixando louco e muito triste. Minha amiga Dora. Tem Stephanie aqui ao meu lado. Abração carinhoso do Rebelde, hein? Não sei o que será. DJ Rebelde! Já não podemos dialogar. Não sei o que será o nosso amor. DJ Rebelde. Pureza é senhor. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. A Bila Azul, para Simone. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. Lá vai eu! Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. sábado, quadra da prefeita do Guamá. Eu não sei por onde andas. Um detalhe, gente, sábado da quadra. Eu nem lembro o que passou. Rebelde Michel. Mas eu não esqueci a fazendo a recordação de vocês lá da quadra. Serás sempre o meu amor. Sabadão. Vamos lá! Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Ainda tem franjinha lá com a gente também. Os olhos que eu não posso. Lá na quadra, sabadão. Domingo. Balneário Belo Horizonte, Macarena. De dia. Te encontro nos meus. Meia-noite na conveniência Elite do meu parceiro DJ Arthur do Brasil. Cada dia mais distante. Os olhos que DJ eu não posso Rebelde. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir sonho. Meu amor. Só pra ser carinhoso, minha grande amiga Miriam Rocha, lá do Curral da Rocha. Agora lá do Curu Samba, isso tem sentido. Lá do Pai. Eu ter te conhecido. Está aqui com a gente, obrigado, Miriam. É. Fica à vontade. Cadê o Renatinho ali? O Renatinho, é? Que és uma estrela em meu caminho. Valeu, Miriam. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Bora, Cardoso! DJ Rebelde! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Só tese. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. E agora? E agora? Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Vai de beber de novo. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. De novo! Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E aí, Bilão? E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, Nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Bora beber, bora! Bora beber! É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. É purezinha! É esse amor. Destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Eu já vi o Ronaldo lá do líder. Capacidade humana Brasil, você, Ronaldo. E aí, anjo da noite? Nasce ou não nasce, meu irmão? E cada noite que ela dorme com ele, padrinho, é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer, já deu comandante do Gedilson. De volta no bonê. Nada melhor que um litro de cana, remédio. O remédio vai tomar um litro de açaí agora. Paixão. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado pra recordar demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Levaram! Ela se enamorou de outro rapaz. Levaram, ladrão! Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Ainda bebeu champanhe, né? Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Amém, Senhor. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor tenho te procurar. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Me mata com a fome. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Quem é? Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Dali Rebelde! Uma noite, já muito tempo depois, Adriano Santarém, sempre aqui no Príncipe Retrô. Chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, pureza! E disse ao sentir meus abraços, passa dessa vez. Sou eu que com fome de amor venho te procurar. Deixa eu abraçar meu amigo Branco Motos, meu amigo Senegal. Sou eu, sua voz do... Fala, Senegal, o homem do açaí, meu irmão. O homem da fonte do açaí. Sou eu que cansei de mentir. O homem que trouxe o açaizão pro Rebelde. Sou eu que cansei de outra boca deixar, pensando em ti. Música. que mais nada represento pra você. Vai, Bibirinha! Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu me quero. Não sou ninguém vivendo sem você. DJ Rebelde! Que foi que houve? Alô, Silva Original, que foi, minha irmã? Sim. Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Posso te falar, né? Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Ninguém morre de amor, meu irmão. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Não é Isaac. Talvez você já tenha um outro. Se não, Isaac tinha sete vidas em um gato. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Cala a boca. Só me resta então dizer adeus e confessar. É bonezinha. Não sou ninguém. DJ Rebelde. Sem você, meu amor. Vivendo sem você, meu amor. Sem rumo. Músicas lindas, né? Esqueci que na vida se vive um momento. Rolando pureza. De tanto querer ser em tudo primeiro. Esqueci de viver os detalhes pequenos. Tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos, de tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Bora até! Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Eu já vim com o Alan Santos. De tanto. Lá na Toca da Santana com a gente. Alô, Alan Abração do Rebelde. Rebelde. Eu fiquei sem amor uma noite. Mano, Bob Love. Fala, Bob. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer Samila. O melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. Filha mana, de tanto esperar, Rosângela com a gente, ofereci um giro por dias. Obrigado, mana. Hoje eu vivo a chorar. E aí, WK? O que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Te convido a vocês, véspera do Dia dos Papais. Nós estamos aí na sede do São Domingos, gente. De volta. A sede do São Domingos. E a gente estamos lá logo cedo. Esqueci. Depois tem Rebelde na sede do Limeira, na Estrada do Piedade, lá pra dentro. De tanto correr pela primeira vez. Tempo. O show do Maestro DJ Rebelde. Esquecendo até dos melhores amigos. E no domingo, no Dia dos Papais, temos várias apresentações. Descobri Racional 2, Imbiza, que eu vivi sentido. Guarda da Prefeita, esqueci de viver. Porto de Marés, ainda tem mais alguma coisa? Esqueci de viver. Esqueci. Esqueci de viver. Saudade é pureza. Do jeito que vocês gostam. Esqueci de viver. Coisas do pureza. A gente pode se falar assim, né? Vamos lá! Eu não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. E o dia inteiro eu me lembro que você existe. Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo, toda hora no meu pensamento ele surge sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Obrigado, minha amiga Suzy Gouveia. Obrigado. Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência, pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença. Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava, eu me lembro das frases de amor que você me falava. Daria tudo. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar. Sabe uma pessoa? Daria tudo. E se foi? Você estar aqui. E você queria que ela estivesse aqui nesse exato momento. Nesse exato momento que você tá vivendo. É muita onda, né? Quando eu saio com outro alguém pra tentar me esquecer, de repente eu falo no seu nome, mesmo sem querer. Pessoas que fizeram parte da sua vida, da sua história. Saiu pra me divertir. O Diogo foi embora. Mas hoje, eu começo. Se a Ivanilde estivesse viva, de alegria, estaria completando 5 anos. Hoje completou 5 anos. Daria tudo pra ela se foi. Estar aqui. Ivanilde, tudo pra você. Fez parte da história do Rebelde. Daria tudo pra você estar aqui. Mesmo separado, tudo pra você. Mas eu queria que ela estivesse aqui nesse exato momento, curtindo a nossa terça-feira. Larará, larará, larará, larará. Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará, larará. E nesta noite então de solidão, eu quero dormir, quero sonhar. No meu sonho então, eu quero te beijar. Beija, ladrão, beija. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar, sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real? Larará, vai! Larará, caqueado! Jorge, amiga Dória, sua filha Stephanie. Estão recordando. Vamos lá! Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar. Sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal DJ pra meu sonho Rebelde não ser real. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção. Encher para por esse teu coração. Tem que parar de gastar. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho. Faz um pix na minha menina. Faz um pix pra menina aí, ladrão. Menina linda, tu és um botão em flor. Égua do mão de mucuraçada. Desabrochando para a vida e para o amor. Abre a mão, ladrão. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Tá com a unha? Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher. Ela quer mais, ela quer mais. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor. Desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você. Minha amiga Rosa! Quiser casar comigo. Vem lá de Marituba, vem curtir o pureza. Obrigado, Rosa. Vou mais tempo pra fazer. Olha a bolsa. Carinho na minha menina. Saudade! Na minha menina. Em você, menina. Na minha menina. Escuta, meu amor. O que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la, mãe e filha, ninguém se mexe. Porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar. Bora, uma fada encantada que viveria para me amar. E de repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei junto a ti. Já entendi o som. Amor, eu já vou indo. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração. Que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu. Escuta, meu amor. Eu sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi tutti e poi me. L'ultima cosa per te. DJ Rebelde. Tutto e poi tutti e poi me. Vai, meu rei. Sono l'ultima foglia d'autunno a staccarsi da un ramo. Sono l'ultima stella che splende in un cielo lontano. Ora più laggiù, come che è? Sono l'ultima goccia di pioggia a cadere su un fiore. E aí, Quinho? Ma io sono, io sono, io sono, io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te. Tutti e poi me. Oh, l'ultima cosa per te. Tutti e poi me. Sono l'ultima onda di un mare che bacia la sponda. Sono l'ultima eco di un grido che ancora ti risponda. Sono l'ultima luce del sole di un giorno che muore. DJ Rebelde. Ma io sono, io sono, io sono, io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi tutti e poi me. Já já chega o comandante do Gedilson pra meter ficha no bonê. DJ Rebelde. Sono l'ultima pagina bianca di un lungo discorso. Sono l'ultima ora di un anno, di un anno trascorso. Bora capacidade, como é que é? Sono l'ultima cosa del mondo che vuole il tuo cuore. Io sono. É Rebelde! Vai tocando a saudade em toda a categoria. Io sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi. Vai, Marcelo! Vai, Thalita! L'ultima cosa per te. Pra recordar no pureza, hein? Foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Olha o WK daquele maçom, como ele tá. Não só sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Vai, Bibirinha! Todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meus dias felizes chegaram ao fim. Toma. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. E a vitória! Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. DJ Rebelde! Minha dor. Rebelde. Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Nas horas tão tristes que eu precisava de amor, você me acolheu com um sorriso, me aceitou e me abraçou. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. E olha que não interessa. Não interessa o seu passado. Não interessa. Só interessa estar ao seu lado. Não interessa agora. O presente e o futuro. Que tu fez no passado não interessa. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Ficou marcado. Agora eu posso dizer o que é felicidade. Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Te encontrei. Encontrei você. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa. Antes de Rebelde, toca aquela música que a galera gosta de curtir quando tu faz a tua sequência. Não interessa. Quarta-feira de Rebelde do Mano Cardoso, lá na Rua das Caribunas. Entre breves e verdades, Senhor. Toda quarta-feira, há 7 anos, muita saudade do Cardoso. Fala, Cleber Pegador! Take me for beyond imagination. Bora recordar! You're my dream come true, like a slave. Adriano Santarém. Obrigado, primeira dama. Obrigado, Adriano. Meu xará. Já já chega de um jogo. Simone, não conversa com a gente. Hoje, quarta-feira, tem promoção do lanche do Pila Azul, gente. Hoje e quinta-feira. Lá vem o cardápio. X-Tudo, só X-Tudo, 15 conto. O refrigerante, 20 conto. O hambúrguer, 4 contos e 3 por 10. Ele sabe de tudo, cara. Quarta e quinta-feira continua a promoção. É o lanche do Pilazão, o melhor lanche da pedreira, hein? Melhor lanche e o melhor suco da cidade. Lá tem um charque com açaí que eu vou te contar. Pra galera que vai pedindo as internacionais, deixando mais uma aqui, a nossa saideira. Agradecer meu parceiro Jean, o Márcio, meu amigo Edilson. Ou mais uma terça-feira. Obrigado, gente. Vou deixando a minha última aí. Sunshine's daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made it stop. Deixa eu abraçar como de carinho o meu xará Adriano Santarém. Alô, Adriano Santarém! Curtindo a nossa terça-feira. Adriano Santarém, sempre aqui no Príncipe Retrô. Tamo junto, Adriano. Valeu! Bora, Bibirinha! Declare my heart is dead. I've been from Maine to Mexico, but I said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is bound, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Obrigado, gente. Fica agora na boa companhia do meu grande amigo DJ Edilson.